cinecão. Derrubou o tabuleiro, mas parece um caminhão. Derrubou o tabuleiro. E pá, a pesada. Os caras tão aí, a tal fumado. Rapa, rapadura de ruim. Batida, não tem colher de chá. Batida, batida, não dá nem pra trampar. Batida, batida, não tem colher de chá. Que bode de vida, não dá nem pra trampar. É um armário, esse negão derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão, derruba o tabuleiro. É um armário, esse negão derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão. É um armário, esse negão derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão, derruba o tabuleiro. É um armário, esse negão derruba o tabuleiro, mas parece um caminhão. Caminhão derruba o tabuleiro, mas parece caminhão.